Miraus 6 milhas, baixado e travado, azul 4450. Azul 4450, livre pouso, pistão no 0, vento 200 graus, no 09. Livre pouso, 4450. Livre táxi, estádio principal em Índia, ponto de espera, torre em 118.95. Ajuste no 018, bom voo. Zero, bom dia, táxi via Alfa, repórter André Juliette. Minha 312, está no centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685, 2545, obrigado. 450, vai manter posição onde a Juliette, guia de previsão 10, aeronave da Azul, que está no 8, já iniciou o push. 5221, bom dia, autorizado a linha de decolar, chão no zero, vento 200 graus, no 3 nós. Zero, confirmando, aberto. Está autorizado até o hotel, reporta para cruzamento da 1028. Por gentileza, chame o controle 119.8 para coordenação. Corrigindo 1208, o jeito 50. Controle 1208, agora para coordenação jeito 50. Controle. Garcia, 4450. Está na posição. Gente, a disposição do Singers é a coordenação da companhia com a Infraero. Vou ficar junto com a Infraero. Gente, o trip 5221, mantenha a posição na Delta, a gente vai checar com a Infraero, ok? Mantém a Delta. Fala, gente, o jeito 50 repassa até o cruzamento. Com 5221, alteramos galeão 5 horas de aeroporto. 5221, por gentileza, prossiga até a Eco. A aeronave da FAB vai cruzar aí na 1028. Prossiga até a Eco, libere na Eco e aguarde as instruções, ok? Jeito 50, está autorizado o cruzamento. Ingressa Delta e Alfa é a porta da Juliette. No país, a gente chama 08. Iniciou o táxi, ingressa Juliette para o 10. Atenta ao follow-me através do 08. Chamada 250, bom dia, autorizada a chegada Mari. Desça para o nível 050, redução para 250, mais número 3 na aproximação. Segue o pátio 3, lá atente ao sinalizador. Porque o trip 5221 não pode confirmar o motivo e se necessita de alguma vitória na pista após a decolagem abortada? Ok, gente, então até já. Com 1165, novembro, confere, prepara a Dael, transição Motiva, para Guarulhos e a guarda-cópia. Dael Motiva, sim, aprovou o nome. Afirmativo, Dael Leda Motiva, a transição e a guarda-cópia, 1165, por gentileza. Dael Leda Motiva, guarda. O GV50, fazendo a azul, que vai ingressar a parte principal, continua o táxi, ingressa Juliette, parte principal e Índia, no ponto de espera, sorri em 1198.95, ajuste no momento no 08. Vietnam 3859, autorizado a alinhar e decolar por turma 0190 graus e 1 na meia nós. Stand by to push. American 238 approved the push red for tax. Call the call ground in red for tax. Guarulhos, no nível 360, via Operzulo 10, bridge Operzulo 16, até Belo Horizonte, conforme a rota. Decola da pista 10, com curva direita na subida da El, transição Motiva. 5514 é o código 119.8, controle. Autorizado, decola 10, curva direita da El, Motiva. Operzulo 10, bridge Operzulo 16. O número 65 correto, rapaz, tá pronto, puxa no 06. Bom dia, da 3259, na saída Arbor, passa 1100 pés para o 350. Na 3859, capaça radar, só para o nível 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, tá 3259. Gol no 621, não foi do nada presente. Para decolagem, aguarde o GG50. Não desça para 2000 pés, autorizado na LS, com responsabilidade. né, 6250, desça para 3000 pés, resistência 018, redução para 2009. Turno 90 graus, 09. Turno 3859, fuzil roda na Prodilepa. Autorizado, turno 3859. Prodilepa, graças. Juliette Serra Tango, forma sucursal Oscar, prossiga. Luno 648, completo final de torre, 118, nada. 2954. Eco Yankee no nível 040, decolando da pista no 7, com primeira curva direita na subida Arbora após direto destino. Cancele o persegue visual. Aciona 5414 e o controle 119.8. Juliette Serra Tango. 2000 pés. Autorizado o critério 8 acertar o ponto alto. Negativo, controle. Após o possível, terra reta, aguardando a atenção. Abertura da saída, vou fazer na sessão para cima do. Autorizado, 850. Beleza, se quiser, abertura da saída, está me lembrando quando você quiser. 8, Juliette Serra Tango, bom voo. 5-0, decoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Tango, livre-se na chão para o táxi. Posição 08. Você vai para o 5454 ou para o seu? Desça para 3000 pés, posição 08, redução para 2009 e 35414. Posição 3000, redução para 2009 e 35414. Luna 648, livre pouso de pistola 0, vento 190 graus, 08, nós. Livre pouso 0, agora 648. Juliette Serra Tango, autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Autorizado 3259, coordenação com o centro Recife, vai na frente de Sagar, tá bem? Aguardo. Certo. O canal 6250, autorizado especificamente para a proa, desça para 2000 pés, está estabilizado. Desça para a proa, 2000 pés, o reto é estudado. Canamé 250, reduzido para 1180. Mais. 3545, decoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Então, 3545, decoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. 5414, o controle. Afirmo, 5414. Mantenha a proa 5414. Scan 3859, Scan Centro Recife, 1260 e Alterne 1288. 3008, bom dia, 3896, desça para 3000 pés, ajusta no 08, redução para 2009. 2009, para 3000, ajusta no 09. Tango, decola de imediato. Voo no 648, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Direto, voo no... Voo no 621 no complexo final de Torre, 118, nada de 5. 295, 621. ILS completo, 6250. Sena 6250, completo final de Santa Torre, 1189. 1189. Lado aos 57, M, controle em 119.8. Sena 98, ele é certo. Tripe 5414 para o curso do localizador, direita 070. Desça para 2000 pés, autorizado na RS, repórter estabilizado. 070, descendo para 2000, repórter estabilizado, 5414. Controle Salvador de Leste Serra Tango, decolando a 3-2. Papatango de Leste Serra Tango, fábrica cadastro, vai para o nível 040, sai da alta. Esse da alta, você está modificando a manhã, equipe está em visual, o Guilherme Serra Tango. Gente, plano de caminhão controlado 1258, mantenha o corredor de 7 pés, ajusta no 08. Batalha fria no 08, vai ser a terra. Ó, mandou ele, chamador de início. Prossiga. Prossiga, gente, 50. Bora, 50, vai que tem a moça para o canal, vai na próxima prova. Autorizado, chame Tango 18. Aguardo, vocês fizeram. Exato, localizador. Vocês fizeram, estamos sempre de novo na Tango 8. Solo 1300, libera direito, chama o solo 1219. Direito 2. Tango 1621, reporte livrando a ficha. TP 5414, complexo de Náutico e Torre, 1895. 7895, obrigado. 50, informo chuva leve sobre o campo, cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, na 3 nós. Livre pouso, pista 1-0, molhada, tá bastante travado, na 2-0. Confirme? É o TRIP 5414. TRIP 5414, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso número 2. Informa chuva leve sobre o campo, pista molhada, ajuste no 08. Número 2, prosseguindo, 5414. Translight, CW seguir para o ponto alfa e realizar o primeiro teste. Está em posição do radar aí, tá? Agora para o ponto alfa em mais 2 minutos, tá? Passaram 12 milhas, aguardando a transmissão. Gente, então somente confirmando, está em condições de realizar o teste. Até condições de vista magnitária, normalmente, 650. Gente. O 50 foi pro ponto alfa, aguardando instruções. Ok, tá, pro ponto alfa, aguardo instruções. 50, para um pouquinho mais um minuto. Thanks. No bloqueio, informe com o top. Tá, bloqueio com o top. 6250 no solo 02, libera a direita, chama o solo 121.9, reporte livrando. Peraí. Salvador, bom dia, Lima Mãe Fox, próxima rotatória para pouso Monoflex. Mike Fox, reporte no sinal de 3 milhas, informa chuva moderada sobre o campo, ajuste na 08. Tá, sim, reporte no sinal de 3 milhas, Fox. Lima Mike Fox, confirme a visual com a cabeceira 17? É, negativo, não está visual no setor, mas ainda não está visual com a cabeceira 17. Mantém sim condições visuais, reporte visual com a cabeceira 17, Lima Mike Fox. Cortaram a visual, Fox. Pronto, 2, campo já. Chame o solo em 1-2-1-9. 35414, visual com a pista? Ainda não, torre. 5414. 35414, pista livre, autorizado pouso, vento 190 graus, 179, reporte visual. Já visual, autorizado pouso 5414. Gente, autorizado pouso 35414. Autorizado pouso 5414. 50, confirme, devido às condições meteorológicas, que fica mais favorável se aproar para o ponto Bravo ou aproar para o ponto Charlie da presente. Aqui no ponto Bravo está aparentemente com as condições visuais. Gente, então vou ir para um ponto Bravo e aguardo instruções para o início do primeiro teste. Ok, aproa ponto Bravo, agora é suficiente aí, 5-0. Lima Mike Fox, ciente, autorizado pouso, cabeceira 1-7, o vento 1-9-0 graus, 1-5-9. Livre pouso 1-7, Fox. Pronto para início do teste de códigos, primeiro será o 7500. Já está pronto, aí, 5-0, 7500. Hold at short, ready for departure. 5-0. Ok, está aguardando, J-50. 9-9. Na direita no 219, obrigado. American Line 228, maintain holding point. Maintain holding point, right, 228. Drop again, field, meia milha direita, J-50. Sim, sem problemas. Bom dia, Alfa, quilo para o Pat 3. Voador, é o TAN 3896, passou o externo, está estabilizado, baixou e travou. TAN 3896, informe chuva moderada sobre o campo, pista molhada, ajuste 1-0-1-8, reporte visual com o campo. Mandar a visual, TAN 3896, 1-0-1-8, o ajuste. Ativo, 5-0. Para o código 7500, top. Campinas, o nível 340, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, até Bravo, até Zulu, após conforme a rota. Decola da pista 10, curva direita na subida Dial, Leda, transição Motiva, Anti-Intercepto, aerovia. 5525 é o código, 1198, controle. Código 7600, stop. Na 3896, pista livre, o vento 200 graus, 10 nós, autorizado pouso, reporte Visão com a pista. Livre pouso, seu 3896 vai reportar no Visão. A Visão, seu 3896. Ciente, pista molhada, autorizado pouso, tá na 3896. Livre pouso, seu 3896. 00, stop. Sete zero um no transponder. Código 7701, stop. Crash route 10. Enter line up and wait, runway 10, American 238. O número 65, coordena a equipe de som, reporta táxi. São aos 04, correção ao 08, libera direito, chama o solo 121 decimal 9, reporte livrando. Direito 294, bom dia, vai direto CAP, dessa fase do 050. Romeu, Papa Alfa, aqui, bom dia, mantém as condições iguais, hoje estou na 018. Vou esperar que essa passada reporte ideal de descida. 120 degrees, 09. 96, boa, ingressa Alfa, porta do Gilete. Alfa, vou reportar do Gilete, tá bem, tá? Prossiga. 50, acione código 5430 e identificação. Parado. Código 430, stop, informação, stop. Né? 3896, ingresso 01. 01, 3896. 119 decimal 8, bom dia, América 23. Delta departure, American 23, Trinity climbing 2.7 for 360. America 228, away the contact passes level 360, fly direction Bandai. Clear direct to Momo, American 238, we may need some small deviations for weather, is that approved? Roger. Deviations approved, American 238. 1165, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Muito obrigado, Gomes. Início pronto, Denise, os testes de evolução entrou com top a cada 30 graus de curva. 0, via Perdulo 10, bridge, Perdulo 16, tabela horizonte, após conforme a rota. Decola da 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva. Aciona 5536 e o controle 119.8. No 621, correto ou rapaz, tá pronto para estacionar? American 23, deviating slightly left for weather. Roger, American 23. Loma 094, para 2.510, adiciona 018, foi direto Serra 2366, a reparte estabilizada. Afirmativo, o trip 5221 permanece autorização com subida árvore elefante. Primeira curva à direita, está autorizado o push rapatatax. Zero, prossiga. Autorizado Recife 370, o Peruísque 58, decola da 10 por curva esquerda na subida Pouca Transição Aracaju. Aciona 5527 e o controle 119.8. Para pro 130, atenção, top. O 630, protejamento correto, rapaz, está pronto para puxa o sinal no 04. Então, top. Do controle Salvador, gol no 165, decola no 0. A Dael passa 1.700. Voo 965, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. Direto Leda 360, voo 965. Estiver pronto, copy. Autorizado para Maceió no nível 250, superior 58, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5541 e o controle 119.8. O 6140, correto, para estar pronto para estacionar. Rave 50 somente para informação. Tem quanto aí já abriu agora o ponto Bravo? Firmo, pelo do ponto Bravo da presente. Em apoio do ponto Bravo, temos um tráfego da American Airlines. A sua retaguarda 21 milhas. Tá agora no 160. Confirme-se pronto para a cópia das condições meteorológicas na rota do teste. 8H, Hotel 25 Bravo, flight level 150. Level 150, Roger, we're watching for traffic on that. Thank you. Mike Delta, reporte através do Parque de Iguaçu, ajuste 108. Aplicativo True 8, call Recife 12685, enable 12545. 2685, 2545. A cada 60 graus, confirme-se pronto. Cópia a cada 60 graus, autorizado início. 221, livre táxi, sete fiscal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste agora no 0 no 8, vovô. Chandra, puxa. Coordenação, equipe de solo, repórter pronto para puxar. Controle, Golo 094, estabilizou ele, é suíço no zero. Golo 094, complexo final, sobre torre, 1189. 1895, boa. Salvador, Golo 094, 1,5 milha para o Serra Vitor 372, estabilizado. Sir, aguarde instruções 50. E 200 graus, 15 nós, deixa uma olhada. Todo privado, pista no zero, tem estação de transgão 094. A gente tem condições de iniciar teste de curva, com o transponder ligado. E 221 não manteve por terra. Transformador, o Gol no 094, poderia confirmar essa visibilidade? Torre 1 no 5 mil de visibilidade, o nós vamos passar. Bem, muito obrigado. O Delta Farol de Itapuã, retaguarda do Gol, autorizado base pela direita, reposto de base baixado para lado, mais do Delta. A sua frente já ultrapassou, está autorizado. Base pela direita, não nota. Presente, vamos botar 1.400 aí, já está melhorando um pouquinho com 5.000. Bom, 90 graus, não fico nada. Zero, cuidando equipe do solo, repórter táxi. Cinco, dois, dois, um, no aliado, irmão. Quatro aos dois cinco, direita, 1219. Vai, pista alta para a base 97, passado travado. Eco Delta, livre pouso, pista 97, vento 180 graus, 159. Livre pouso, 97, mais que nada. Quatro, alta, 4 da Juliette. Alta, 5 da Juliette, para a 30, foi observado que ainda não iniciou. Por gentileza, vai manter a posição, a aeronave da Azul já vai iniciar o táxi após a mesma passagem retaguarda, inicia. Gente, pode prosseguir então, eu puxo o no 630. É que demorou um pouquinho pra iniciar, mas tá tranquilo. Quem que uniforme, prossiga? Pátio? Forma utilizada, Rio de Janeiro, Santos Dumont, no 400, decola da 17 com curva direita, subida da EL, transição Motiva, intercepta pelo 10 até SMAP e segue conforme a rota. Aciona 5517, controle 120, decimal 8. Aos 27, me controle em 198, uma boa viagem. Trabalhamos em 198, 5221, obrigado. E segue até SMAP, após direto Lúvito e direto Barbacena, conforme a rota do plano. E Salvador, muito bom dia, 5221. TIP 5221, no contato radar na decolagem, supa para nível de voo 200, sai da Arbor. Para 200 na Arbor, TIP 5221. Papa Alfa X-Ray na escuta. Azul 4451, está autorizado táxi, pátio principal Índia, ponto de espera, torre em 1 no 8 decimal 9, 5, ajuste 10 no 8, vai seguir a nave da Gol, bom voo. Arbor, ok, que é esse de cruzar o nível 110 a 15 milhas, ok? Está livre das restrições, 5221. Muito obrigado. Papa Alpha X-Ray, o Trip 5221, está na escuta? Salvador, 0094, posso fazer. Gente, no 094, vai manter posição e aguardar a aeronave da Azul após a mesma passar, ingresso para o 04. Aguarda a aeronave da Azul após o ingresso para o 04. Salvador, o 094 tem condições de ingressar no 4 e nem atrapalhar. Ciente, então ingresso de imediato na Juliette pro 04, gol 1094. A FXC, como recebe o controle agora? Alinhar e decolar 170 graus, 159. 8. Controle de Salvador, 35221, solicita a possibilidade da van direto Arbor. Tem uma formação aqui, na praticamente na troca, ok? Ali, 5221. Obrigado. Direto Arbor. 542, controle 1 no 9.8. 4451, alinhar e manter com 0. Ju, correto, pra estar pronto, profissional. Zero, decola os 32, chame o controle 19.8, boa viagem. Obrigado, pá. Esse com sucesso, autorizado descida para o nível 150, razão de descida recomendada 1.500 pés, com top a cada 500 pés. Suba para nível de vocês, 370, saída Puca. 370, Puca. Decolagem autorizada 150 graus, 10 nós, 1.018. Papá Romeu, Papá Apex 3, chame o centro Recife, frequência 2.000, alterna 2.8. Cinco, um, aos 3-4, controle de 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4451, decolado, cruzando 1.100 pés para o 240. Azul 4451, no contato radar na decolagem, suba para nível de 340, cuida da El. Euro 40, cadena equipe de solo, repete ataque. Estou autorizado, Leda 4451. Autorizado, Leda 4451. T50 autorizado para o Euro ponto alfa para o teste de velocidade.